isso pra que não olhe pra trás. Encontre o seu lugar. O tempo não para mais, então não posso parar. Eu peço pra que não olhe pra trás. Encontre o seu lugar. O tempo não para mais, então não posso parar. Já que promessa é dívida, espero que não tenha dúvida. Já que viver é uma dádiva, mas ainda sinto que tô devagar. Tenho muito o que fazer, vou correr, preciso chegar. Só que pro fruto nascer, pra colher, é preciso regar. Quero mais, quero paz, vou gritar pro mundo que somos iguais. Além do mais, somos reis, como leões, somos leais. Irmão, não olhe pra trás, a inveja mata. O que transmite, tu atrai. E eu não era nada e hoje nada tenho. É, olha o que eu venho sendo. É, e olha que crescemos. Eles olham porque vencemos. Quem viver, verá. Após a morte, tu viverá. E a fé move montanha, então pode olhar que ela moverá. Peço pra que não olhe pra trás. Encontre o seu lugar. O tempo não para mais. Então não posso parar. Inocentes morrem sem motivo. Pessoas aqui matam sem motivo. Estamos vivos. Meu povo não desiste, mas pra desistir o que não falta é motivo. Somos criações, criaturas que fazem canções, facilitando a vida de milhões, alcançando mente, vida, corações. Eu te fortaleço, tu me fortalece, sem medo de nada. Vira lata, tô roendo o osso, joia no pescoço, tua joia barata, já vira lata. Porque o que vocês gostam é ostentação, no caso uns tentam, outros são. Tão vendendo tudo, eu tô vendo tudo, se vender a alma não tem salvação, é. E eles acham graça, brincar com coisa séria. E o nosso dinheiro promove a guerra, mas não acaba com a miséria. Peço pra que não olhe pra trás. Encontre o seu lugar. O tempo não para mais, então não posso parar. Eu peço pra que não olhe pra trás. Encontre o seu lugar. O tempo não para mais, então não posso parar.